Na periferia, amanhece mais um dia. Meu Deus, que alegria! O sol ilumina no meio da favela uma casinha de gente simples que sempre foram passadas para trás. Não conhece nossas histórias, não sabe de nossas raízes, não sabe quem foram nossos ancestrais. Mas o que me causa mais indignação é ver o nosso povo vivendo na miséria. É saber que depois de construir o Brasil, ganhou uma casa na favela. Um pedacinho do inferno que existe ali realmente é o amor materno, que sonha vendo seu filho formado numa universidade. Mas esse sonho acabou de uma forma diferente. Se formou na rua aquele pobre adolescente, trocou o amor de família pelo 38, belo cano, boa mira. O mesmo mano que brincava de pega-pega troca tiro com a polícia na favela e diz: quem está na chuva é pra se molhar. Se for preciso eu fujo, se for preciso eu vou matar. Embaseado, mano, foi ficando diferente. E dos vícios, tornou dependente. Dependia da droga pra se manter em pé. Dependia dela para ver a vida qual é. Oferecia rádio de carro e um belo rodado, por cocaína no prato e um belo baseado. Parou no cruzamento da favela, e a verdade era essa. Encontrou um amigo de infância, que junto vieram algumas lembranças. No tempo que a gente andava junto, brincando e pega-pega. Mas agora tá difícil de trocar ideia com você, mano. Eu sei a ideia que você anda levando. É parada errada, letra furada. Já não dorme mais a madrugada. Não confia mais na sua própria sombra. Os cana vão te ferrar e você ainda zomba. A única coisa que você confia está embaixo do travesseiro, está engatilhada, pronto pra apertar o dedo. No canto cai e reflete, pensou numa forma mais fácil de se redimir. Era uma batalha por um espaço na sociedade. Ganhava não na cara, que triste relato de um jovem descendente dessa nação. O mérito que recebeu é discriminação. Vendo a desigualdade, veio na boleia de uma 400 do centro da cidade. Apresentou pros mano um novo brinquedo que achou no acostamento. Sua fama explodiu no bairro. Todos comentavam do mano, fazia gado, caranga, micha, chupoca, berro e marica. Isso, mano, você não precisa. A malu do fim do turno que tudo pode mudar. Tenha fé, Jesus Cristo, mano, sua vida vai melhorar. Mas a fé com você não cola. A ignorância na parede isola. Sua vida foi ficando tão curta. Mano, você não me escuta. Não me escuta.